bateria foi da Arbor 1 para o nível 360. Arbor 1, 360, Colt. Direita, Fox 1, 2, 1, lá, Fox. Lancho 364, essa é a indicação, desce via chegada ao Balmete 1 para o nível 050. São 4738, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45, devolva. Qual a primária aí? 126, 85? 125, 45, Charlie, Charlie. Federal 9979, chama agora o centro Recife, frequência 123, decimal 8, secundária 128, decimal 35, bom voo. 238, 128, 35, boa noite, obrigado. Azul 5127, completa final, chama a torre 118, decimal 95, bom pouso. 118, 95, 527, boa. Boa noite, trânsito avistado, reporte de Serra Baixada da Mata. 5127. Sendo autorizado, 160 graus no modelo 9, 5127. Monitor 5127. Chicago 9973, chama agora o centro Recife, frequência 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0, vovô. 288, 260, é uma boa noite, coach. Azul 5127 no solo aos 44, direita solo 121 decimal 9. Direita solo 219, 5127. Autorizado estila para 2.000 pés, ajuste no 021. Autorizado a final do procedimento e alerta senhor da pista no 0, resposta habilitada. Partiu para 2.000 pés, o cuidará estabilizado a... Continuando 228, sem identificação, vista via chegada com média 1 até o nível 050. Usada por hoje, TAP 228. Os 4012 sem identificação dessa via chegada com média 1 para o nível 0620. Último 334, completa final, chama a torre, frequência 1 no 8, decimal 95, bom pouso. Obrigado, amante. Salvador, boa noite, Romano 334. Bom, 364, boa noite, está avistando, é poste de acerra, vai estar travado, vento no 50 graus, 129, altinho 1020 no 020. 1020, Lima 218, controle. Polo 218. Por gentileza, tem como checar se o senhor recebe o Salvador? Passando 62, está livre a velocidade, informo que vai seguir tráfego na posição de 11 horas 13 milhas, o tipo dele é um 737-800. Polo 228, autorizado 2010, ajuste 1020, autorizada final do procedimento de elétrico suas da pista 10, resposta cruzada. 2020 para estabilizar, polo 22, obrigado. Azul 7062, após com média autorizado também direto Duna, passando para 3000 com ajuste no 020. Comédia Duna, descendo para 3000 com no 020, ajuste Azul 7062. Vovô 228, ó. Vovô 228, completa sinal, torre 198, decimal 95, vovô. Obrigado, obrigado, vovô 228. Vovô, vovô. Obrigado, amigo. Azul 4062, autorizado 2000, ajuste permanece no 020, autorizado a sinal do procedimento IHSF da pista no 0, reporte estabilizado. 2000, suportará estabilizado a X-ray da pista no 0, azul 4062. Boa noite, estabilizado, final 0. 1228, cheque 3 de pouso, vento 1150-119, pista 0, pouso autorizado. Pouso autorizado, 1228. Ajuste no 020. Deixa tirar. estabilizado, X-ray da pista no 0, azul 4062. Azul 4062, completa sinal, chama torre 1-1-8, decimal 95, na pouso. 1895, obrigado, boa noite, já 4062. Torre Salvador, boa noite, azul 4062. Estabilizado, X-ray da pista no 0. Última aproximação, número 2 para pouso, agora liberação, vento 150 graus, 1219, altíssimo 020. Guardando azul 4062. Azul 4062, solo 07, direita Eco, 121 desse lado. Direita Eco 219, azul 4062, obrigado, boa noite. Decolagem Thank you. 154, chama agora o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 12545, bom voo. Recife 2685, decimal 45, obrigado, bom trabalho. Boa noite, passarinho 2224. Boa noite, passarinho 2224. Aqui é a identificação da presente voo direto para o posição ITAP, reposto da descida. Direto ITAP, identificou 2224. Gol 1170, chama agora o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 12545, com você. Posso ver a primária? 126, decimal 85. Passarinho 2224, a descida está autorizada para 2.000 pés com ajuste no 020. 10.000 na 0.10.0, 10.10, 10.4. 1020. Tá, 1-0, 10-0, obrigado. o pássaro 2224. A gente pode estabilizar na final do procedimento 2224. É forte lá, tá visual. Visual, chama a torre então, frequência 1 no 8 decimal 95, bom pouso. 1 no 8 95, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite. Passarito 2224, estabilizado, localizado. Salvador 224, boa noite. Número negativo, chuva sobre o campo, pista 5. Autorizando, pista 1-0-1-5, para o grau 1 no 1 nós. Seguinte, 2224. Travado, freio baixo, retravado, passando 2224. Travado, autorizado, pistão 0, 21, 50 graus, 1 nós. Autorizado, 2224.